Gol Salvador, muito bom dia, Azul 4177. A gente tem informação Gol Sulista, o 360 Vitória. O 477 está ciente que a pista 1028 vai ser liberada somente a 7 Zulu? R201, bom dia, contato radar, vigilância. Pista 10 ainda fechada para desemborrachamento. Vai ter que efetuar uma órbita na posição Bonf. Provavelmente serão duas ou três órbitas. Qual o nível da preferência aí do comandante? Nós estamos programados para pousarmos ao zero pulso. Se autorizado, estamos aqui com 210% na descida. Ainda faltam 20 minutos para a abertura da pista. Acredito que não vai dar tempo dessa programação aí, vai chegar um pouco antes. Mas se está programado, ok, então mantém a chegada Bonf, a velocidade é o critério. E a descida até 3.000 pés, 1.016 ajuste, então 3201. 3.016, 3201. Posição BDEV, interceptando a Prisk 50. Controle 1 no 9.35, transponder 5431, azul 4177. Autorizado conforme 360 para Vitória. Decolador no 7, curva direita após decolagem, saída da EL. Após Leda, BDEV, para aquele tal Prisk, a Prisk 50, 1935, controle de saída, e 5431 no transponder, o azul 4177. 5431, no protegimento correto, azul 4177. Portão 1, nós chamamos pronto para o pushback, acionamento, senhor. Azul 4177. web 6749. Confirme, chamou o WebJet 6749? Afirmativo, senhor. 6749, autorização Guarulhos. Ciente para Guarulhos. Confirme, senhor, o horário de detecção de decolagem ao 00 ou decola antes do 00 pela pista 7? Ao 00. Ciente para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 240. O senhor poderia somente confirmar a aerovia que foi preenchida esse voo, senhor? Positivo. Vai ser o Whisky 1 até Confim. Após o Whisky 57, prossegue para a parte Charlie Lima até Guarulhos. Eu copiei o Whisky 1 até Confins, Whisky 57 até Papá Charlie Lima após Guarulhos, correto? Correto. 6749. Ciente, eu só vou checar essa aerovia junto com o centro, porque eu recebi o Whisky 50, senhor, infelizmente. E já volto com a sua autorização, 6749. Informação em curso é a Golf, senhor. Ciente, estamos ciente da Golf e aguardando 6749. Web 5717, bom dia. 717, só um minuto, senhor. Na sua escolha. O Web 5717, para o Galeão, nível de voo 340, correto, senhor? Afirmativo, apenas para confirmar aí, as 7 Zulu está abrindo a pista no zero, né? Afirmo, senhor, na 7 Zulu, o senhor número 2 para a Copa, informação em curso agora, a Golf. Grande, paciente da Golf e na sua escuta para a Copa, 5717. Objeto 6749, pronto para a Copa, senhor? Pronto, Copa, 6749. Objeto 6749, autorizado para Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo, nível de voo 240 via Whisky 1 até Charlie November Foxtrot, após Whisky 57 até Papá Charlie Lima, após direto. Decolada pistão no 7, primeira curva à direita, correção, decolada pista 10, primeira curva à direita, subida da L, após da L, voa Leda, após Leda voa Ilhéus. Controle 119 decimal 35, aciona 5434, o objeto 6749. Autorizado Guarulhos, IVA 240 via Upper Whisky 1 até Charlie November Fox, Upper Whisky 57 até Papá Charlie Lima, após DCT Guarulhos. Decolada pista 10 com primeira curva à direita, cobrindo o perfil da Dael, após Leda, Ilhéus. Chamando o controle 119-435 e o transponda 5434, web 6749. Protegimento correto, objeto 6749, portão 03, chame pronto para o pushback, assinamento. Afim, 03, chamar a ponta, 6749. Torre Salvador, bom dia, TAM 3601, informação Golf. TAM 3601, informação Golf correta para São Paulo, eu tenho aprovado o nível de voo 360, senhora número 2 para a cópia, o 3601, não aguarde coordenação. Sim, aguarda, TAM 3601. 3601, somente poderia confirmar o se enviou alguma DLS, senhora? Porque a partir do 00 será permitida a decolagem da pistão no 0 e eu tenho um plano aqui do 0606 para você. Torre Salvador, o azul 437. Pela nossa navegação é o 0706, sinal de cálculo fora, mas eu vou confirmar com a empresa. Azul 4177, portão 01, autorizado, senhor, pushback, assinamento, chame táxi. Confirmando o pistão no 7, o 4177 é autorizado de liberdade. Copiado 3601, a princípio a informação que eu tenho é o 0606 aqui. Sim, você vai confirmar. Objeto 5717, formação em curso Golf, pronto para cópia? Sete, pronto para cópia? Pronto para cópia.